No início da noite de sexta-feira, por volta das 18 horas, policiais militares do Grupo Rocan, ronda ostensiva com o apoio de motocicletas do 14º BPM, realizaram uma série de abordagens na rodoviária internacional de Foz do Iguaçu, onde acabaram apreendendo um adolescente de 16 anos que transportava uma certa quantia de maconha. Na mesma ação policial foram localizados diversos produtos contrabandeados, principalmente medicamentos de uso e venda proibida no Brasil, abandonados nas proximidades do terminal de embarque da Rodoviária Internacional de Foz do Iguaçu. Diante dos fatos, o menor foi encaminhado para a Delegacia Especial do Adolescente para a lavratura do ato infracional. Já os medicamentos abandonados foram encaminhados para a Delegacia da Receita Federal. Para CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.